Agora todo mundo vai dançar. O som do cassete. Agora todo mundo vai dançar. Yeah! E a galera lá do Morro do Salgueiro diz que tá querendo balançar. A torcida do Corinthians, do Flamengo, tá também. Só um cassete.